Código 164, reporte externo. Reporta. Tarde, Papa Romeu, Romeu 12, prossiga. Romeu, Romeu Golf, nós temos aqui para a vitória da conquista, no 220. Reparte pronto. Reformação. Galeão 3-0, vá mais. Boa tarde, K3-9-3. Tá autorizado Galeão 3-6-0, nível via EP-9857, até Moço. Decola down no zero, saída da El, Leda e após Leda, direto Irumi. O controle 1-2-0, decimal 8 e o transponder 5-1-0-7. Gente, autorizado, Galeão 360, conforme o senhor November 87, Moço, Vitor no zero, da El Leda, direto Irumi, 208-5107, o transponder 5-1-0-3. 3193, chame, puxa e vai cancelamento. Mais 885, livre ingresso no pátio principal, prossiga o táxi pelo pátio 3, o portão é o 10. Feito, vai prosseguir o táxi pelo pátio 3, ingresso no principal, posição 10, 885. Botão 3560, livre táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no principal. Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no principal, botão 3560. O Romeu Emelbuffi, é só informar aqui para o senhor que o plano que a gente tem aqui é para a vitória da conquista. Autorizado vitória da conquista, nível 220, via rota do plano. Elefa, após Opler, Galpão direto. Decola da 17, saída água, após Elefa. A primeira curva é à direita. Controle 1208, torre 1895, transporte 5117. Pátio 5? Reboa e age, chama a torre 1895. Meia, chame centro Recife em 126, decimal 85. Até 125, decimal 45. Igualmente com você. 01, livre táxi. Na hotel, chame a torre 1895. O senhor decola da interseção ou pretende ele prosseguir até a cabeceira 10? Ah, ok. Então, na hotel, chame a torre 1895, cruzamento da 10. Chanel 6305, aguarde só um instante, tem uma aeronave da Azul para retornar aqui pela Índia, para o pátio, previsão mais 3 minutos. Portanto, 3560, portão 04, ingresso no pátio. Portão 04, no pátio principal, tá 3560, vai ingressar. Ah, então o helicóptero está presente em posição 180 e regressa pelo taxiway que havia ingressado a pista? Ah, sim, irmão. Regressa via taxiway alfa, pela posição que estava, e aguarda antes do Taxiway Índia. Alfa e Gama 3, Taxiway Índia. Torre Salvador, o Carajá 01, na hotel para o cruzamento. Gente, o Carajá 01, táxi via pista, em forma azul, que está livrando via Charlie, reparte a rally pronto na 10. Gente, então vai pela pista, recuperaria pronto na 10, Carajá. Baixa só 1-2, um decimal, não? 1-2, um, não. Solo, Salvador. Solo, Salvador, azul 2714. Azul 2714, livre táxi, Índia. Parte principal e parte 3. No parte 3, fique atento ao sinalizador. É o azul 2714. Agora sim, conseguição via Índia, parte o principal e parte 3, a sinalizador, o azul 2714. Valeu. Manda aquilo, 1964, gol. Mantenha a posição, 1964. Mantenha o aquilo, 1964. Xené 6315, autorizado o pushback acionamento, chame táxi. O gol no 64, livre táxi em frente, chame antes da Juliette. Frente, posso na Juliette, no 64. A linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus, com 1-1 no nosso. Tudo decolagem, caralho. Para o táxi. São Salvador, Xanero 63, estamos com o 144 a bordo, embora a gente esteja operando o avião para o táxi. Xanero 63, 15, táxi à direita, ponto de espera da 10, 18, 95 a torre. Livre táxi, quando pronto, 95 a torre. Xanero 63, 26, livre ingresso no pátio, pontão 03. O gol no 164, portão 02, siga o Oxa, né? Oxa, Xané, até o 02, 164. Controle Salvador, boa, Carajá, 01. Carajá 01, sobe 090, voa Conde, dá presente. Voa Conde, o Carajá. Vitor Índio Juliette, é o plano foi para as 17 horas, Zulu. Ok, aguarde um minutinho, iremos entrar em contato aqui com a IF, saber por que não apareceu aqui o plano para a gente, só um instante. Eu vi a chegada mais. Além de Juliette, copa. Está autorizado Caru Lourenço, 1010, corredor Axé. Decola da 17, curva à direita, controle 1208, torre 1895 e o transporte é o 0160. Correto, Vitor Endo Juliette, chame a torre, estacionado ou viagem. Gente, direcionamento, chame para o táxi. São Mike, pronto, cópia Brasília. Boa tarde, chame a torre 2 anos, está autorizado Brasília, 360 nível, via Upper Zulu. 1-7, decola da 1-0, saída água, Elefa, controle 1-2-0-8 e o transporte 5-1-2-2. Autorizado Brasília, 2-3-6-0, rota com 4 plano, perdido 1-9-0, decola da 1-0, Arbor Elefa, controle 1-2-0-8, transponder 5-1-2-5, Xané 63-2-1. Correto, Xané, puxa back acionamento, Xané 63-2-1. Portará. Livre, Duna, você para 2 mil pés, livre LS 1016. Duna, Romeu, Romeu, Romeu, Golf, decolado aos 3 naves, controle 120, 8, bom voo. 908, obrigado. Regresso patinado e pronto. Paremos para o táxi, acionando aí a 142. 220 na água, Romeu, Romeu. Boa. Juliette, livre decolar dono 7, vento no 20 graus, como 2 lá. Juliette, decolado aos 42, chão controle 120, decimal 8, com voo. 25.8, graças a Deus. Controle do Salvador, com aquele cordial boa tarde, o Papa Tango, Victor India, Júlia. Boa tarde, Juliette, número 10, no corredor Xanga. A possibilidade de acender para o 2500, né? Ainda negativo. Júlia. Controle do Romeu, Romeu. Proceda, Gol. Solicita mudança de destino. Procederia agora para Serra Bravo, Tango Victor. Afirmativo, Serra Bravo Tango Victor, fica próximo à Vitória da Conquista? Negativo, fica próximo à Ponte Segura, em Trecoso. Sente coral, Romeu, Romeu. Juliette, se aciona 0161, chama a descida. Salvador, voo 097, contato informação, mais. Contato 097, mantém a chegada, desce para 4010, vai vestir da última 2016. 4000? semi-alternado agora com o meu negócio? Alternativa agora é confissa. Para o confissa. Agora, 125 decimal 1. 125 decimal 1, Xanar 63, 15, boa. Boa. 40 aprovou, roda do plano de voo, Golf 677. Defanda Dan, na CDL, Coral. 120 decimal 8, 5136. Correto, 2009, Xan, pushback acionamento. Passaremos, senhor, obrigado. É. Contato do Oceaner, Índia 142, com 135, correção 135, com 4 horas 3 e 30, alterna Salvador. Oceaner 14, livre táxi pelo pátio Índia, ponto de escaladão 01895, atuem. Pátio Índia 1895, atuem Índia 142. Está autorizado Catina 340 via EP Zulu 10 até Pubave, EP Zulu 16, Bravo até Zulu, segue com fome, claro. Decola da 10, saída da EL, tração Motiva, controle 120, décima 8, transponder 5130. Duna completa final ILS, chama a torre agora 118.95.3154. 118.95, obrigado. Colegas do 4065, chama o chegar de acionamento. Sim, 3154, que é parte interna. Camarada, obrigado. Xanamia 321108, aguarde. Tráfego da Gol que já iniciou aí no 09. Aguarde a autorização. A sua escuta para autorização de push em dia 321. Olha, só corrigindo, é um tráfego da TAN que iniciou no 09. Emativa, aguarde sua autorização. Mateu, quanto espera? 6142. Ok, com 3193, livre táxi pelo Pátio Índia, ponto de espera da 101895, torre. Pátio Índia, ponto de espera da 101895, uma boa tarde. Deixa na torre 11895, certo? Livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, fono 2-9, altímetro 1-0 no meio. Stop 3-1-5-4, pouso autorizado. Projeto Serra, é parte final de Itapuã. Serra, é 1-4-2, após o abastecimento na curta final, ali mantém 1-0. Após a aeronave da TAM, pousando na 1-0, autorizado ali, aí manteu 1-0, meado. 2 a sua identificação, décima via chegada é Mari para o nível 50050. Serra mantém Itapuã, aguardando para seguir para o setor norte, estimado 2 minutos. Serra, gente, procurando Itapuã. Pelo menos 59, autorizado, Galeão, 360 nível, via ETA 9857, Tremulso, decola da 10, saída da El, Leda, e após direto Irune. O controle 120 da cima 8 e o transponder 5144. Autorizou nível 360 para o Galeão, decola da pista 10 da Dael, Leda, Irume. 1208 é o controle, 5144 transponder. A rota Amber 9857, move. Correto, número 659, chame e puxe bem cancelamento. Camarada, 3154, viu? É 3154, tá? E Alfa, chame na Juliette. Alfa, chama na Juliette. Azul, chama passando posição, Mastro. Para Mastro, 1, 2, 4. Tua aí, uma boa tarde, gol 966, visual. Boa tarde, gol 966, continua a aproximação, guarde pista livre. Passando. Para o táxi, Oceania 6321, POB de 06. Rádio 0115.3 a bordo. Interceptou BR324 para sobrevoo dos próximos pontos, filho. Eu segue na escuta, transponder 0115, o Mac Zilete 1B. Transponder 0115, se autorizado, vai com a proa da posição CEASA. Para sobrevoo perto de Arembep sem interferir com a torre, o Mike Red Romeu. Segue na escuta. Gente, mantém Itapuã então. Hoje é minha 3, 6, 1, 4, 2, 4. Gente, qual o motivo? Libere na próxima direita, chance 1, 2, 1, décima 1. Libere na direita, solo 2, 1, 1. 1, 1, 1, 2. Joguete Serra, visual com flagra nacional para 1, 2. Quem segue na retaguarda do mesmo sem interferir para o setor norte até o Joguete Serra? Serra, prossegue na retaguarda do mesmo e apuraremos sempre na parte para 1, 2. Solo, chamei a minha 1, 4, 2. Oxenem 142, livre táxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa, guardando a Juliette, é 142. Juliette, 510, frequência livre, coordenação local. Prono, meia. Mesma força, boa fase, DM. São 3193, Após o Bain da Gol na curta final, ali mantém no zero. Parte base para final. Mulher de terra, apontarei de base para final da UBS. Autorizado LS, ajuste 16. Autorizado LS, 16, 2010. Xenemel no 42, eu sou. Da Juliette, com gentileza, o motivo da abordagem. A gente recebeu uma informação aqui, senhor, na decolagem, foi um problema técnico mesmo, a gente está voltando aqui para o ponto de espera. Tem algum gate que a gente possa passear? Estamos averiguando aqui junto ao infra-aero, aguarde antes da Juliette, um minuto. Boa tarde, 2-1-1-9-6-6 da Gol, livrando a sexta. Eu, 1-9-6-6, livre saco de Alfa, Kilo e 4-3, reposto com a ingressão no principal. Alfa, Kilo, 4-3, vai reportar. 2-0, ventando 2-0 graus, como 3 lá. Autoridade colar, na festa 3-2-1, tá pronto. 3-2-1, rapaz, início da corrida do Zero, Zero passa a frente ali, mantendo o Zero. Sim, mantendo o Zero, 3-2-1. Ventou no 2-0 graus, quando 3 nós, altímetro no 0 no 6. Júlio, até. Luiz, agora do site principal. Remoto 1-2, pode ingressar aqui, né? Passou a posição CEASA, vai com a proa de Aribep para sobrevoo. A gente aproxima quantas milhas do campo? Do pátio principal. Gente, 1-2, 1-3. Até 8 milhas fora. Gente, na escuta permanente. Na escuta permanente sua. 3193, decolado ao 57, um controle 120 decimal 8 com voo. 120, 8, boa tarde. E mantenha a posição antes do Juliette. Já foi uma tente de filete para o meu mesmo. Você teria estimado o voo 2009, já estava de volta? Voo 2009, estimado mais 4 minutos. É. 01, mantemos o nível 090, se vier para encerrado, chama agora Aracaju no 20, decimal 3, 2301. 2-0-3, Aracaju, cara, já, número 1. Controle de São Salvador, boa, 3-1-3. Boa, sabe 360, via saída da EL, vigilância. 360, via da EL, tá 3193. Tá, sem patrulha. Isso aí, Salvador, vou 097, final da 0, vai ser chocão. Vamos 097, aguarde pista livre. Serra, solo ao 5-9, livre taxa, pátio 4. O pátio, siga a destruição aí, né? Eu vou 4065, livre pushback e acionamento, chame táxi. Livre pushback e acionamento, eu vou 4065. Salvador, bom dia. dia, boa tarde. É passarelo 2231, informação 90. Passarelo 2231, aguarde cópia. Pouso não no 0, vento 120 graus, fono 39, altímetro no 0 no 6. Pegado pouso no 0 no 6, poder usar o lançamento. Flamengo 321, decolado ao 00, chão controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, boa. Boa tarde, 6321, na sua escuta. Hoje é 6321, contato radar na decolagem sobre a via saída Arbor para o nível 360. Arbor, nível 360, 6321, autoriza cor de elétrico, senhor? Inicialmente mantém fechada a saída, hoje é 6321. 21. Até 3193, vou em Leda. Confio que está 3193? Vou em Leda. Na proa de Leda, 3193. Planeiro 12, deixa via para 2 mil pés, ajuste no 0 no 6. Deixa via para 2 mil pés, no 0 no 6, certeza. 1884. Na lógica, mantém esse corredor e se aperte através de Paris em engrossamento em lago. Terminal 7, sala 1801, liberei o próximo direita, controle sala 211. Direita 1211, no gol 1097. Salvador, azul 275. Prossiga, azul 275. Boa tarde. 1097, desta TV. Quatro, né, dois, sete, alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, 1097. 1097, taxi, 050. Na equipe de solo, de modo efetuar pushback simultâneo com a aeronave da companhia à sua esquerda, portão 07. De contato com 07, salva tarde, vai ser pra lá. Todo 009 ao solo? É, prossiga, senhor. Eu fico redando com a equipe de solo, de modo efetuar pushback simultâneo com a aeronave da companhia no 62. É, volta. Boa, Rogério. Barreiras, via 42, Lapa, restante conforme, 160 nível, de voo, saída Momo após VATAP, Momo transição VATAP, decolada 10 esquerda, código 5147, controle 120, do cima do não foi copiado nem o transponder nem o controle. Confirme? Transponder e controle. 5147, controle 1208. Pedaço habilidade, Pedro. Barreiras, nível 160, 42 do APA, decola da 10, subestir, perfil da ponte, então da PAP, controle 1208, transponder. Momo, transição VATAP, controle 1208 e o código 5072. 5072 do transponder, eu passaria do 2231. Duas aeronaves modularam ao mesmo tempo, por gentileza. Azul 4065, prossiga. 4065, para o táxi, 1116 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Azul 4065, Índia, ponto 090, Torre Salvador 1985, ajuste ao time 1016. Índia, ponto de fora da 1010, Torre 295. ajuste no 096, tá tudo bem? Solo Salvador, boa tarde, é o Alcântara, 567, ao vivo, comunicação, para Brasília. Gente, 567, aguante contra Brasília, prepare a água após a lenda. Confirmar a aeronave, chamou o TAC? 2009. Poderia repetir as informações, por gentileza? Aracaju, 2 horas, 134 a bordo. 2009, aguarde para início de tarde. Sou muito boa tarde, Oxanel 6227, sente minha informação November. 6227, aguarde para BR. Boa, dando 27. Oi, Salvador Azul 4065, pronto, quando espera, pistão no zero. Azul 4065, mantém o ponto de espera da pistão no zero. Mais dois, Salvador Azul. Cinco, nove, autorizado, vende a ponto de espera da no zero, Torre Salvador, no número do sinal 95, retirou o tipo no zero, no meio. Segue a aeronave da companhia até o ponto de espera com o número 3. Estou indo no metro de cima 95, ajuste no 096. Robson 44. Autorizado na hora de colar, a gente que trata do 406. Papa e uniforme Romeu Hotel Tango, prossiga. Papa Uniforme Romeu Hotel Tango está no espaço aéreo Golfe, mantenha a frequência 12345 para autocoordenação com os tráfegos locais e ajuste em Salvador 10016. Para servir de informação de voo e alerta, chame o controle nessa frequência. Assente aeronave na decolagem, Mike, Let Romeu. É 123, decimal 45. E assim que possível, informe sua chamada de pouso em João Durval. ...097, após a passagem do segundo Boeing da companhia, ingressa Juliette, portão 09. Juliette, portão 9, após o segundo K37, do 097. 18.95, Toledo. Salvador Azul 2715, solicita desvio à esquerda da rota, livre da formação, pro Adiduna. Livre desvio, Azul 2715, está autorizado e aliás, sector, pistão no zero, repete estabilizado. Camarão estabilizado, 2715 da Azul. Certo, o que é o Romeu Oscar? Gente, o Romeu Oscar aguarde transferência de comunicação. Ok, pode prosseguir na aproximação, não sabe? Mantenha processado inicialmente. 07. Controle Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, ótimo dia. Boa tarde. Kilo Romeu Alfa, chame a torre 1895. Até acompanhe a sua direita, portão 09, autorizado, portão 90. Fique atento ao equalizador. Mais o 109, autorizado. Autorizado 3567, autorizado ser Bravo, Bravo Romeu, via peso Luna 7, nível de voo 360. Saída Arbor, após voa posição elefa, decolada 10 direita, código 5143, controle Salvador 208. Taxi Passarindo 2231 com 51 a bordo, 5 horas e 40 autonomia, alternando Brasília. frente. Tem condição de fazer um 360 curto pela esquerda? Valeu. Faço 360, chame interceptando. Um no meu pé. Um no meu, 360 esquerda, ótimo. Cadê o principal? Passa aí 2-3-1. Só guardando um traço curto, na curta da pista, 1-0. Ciente, Romeu. O 4462 desce a via para 2000 pés, ajuste no 0 no meia. Via 2000 utilizado, 4462. Juliette Romeu, prossegue cruzamento, eixo da pista 1-0. Iniciando, está presente, vai manter 200 pés na linha do litoral, Mike, Juliette Romeu. Quatro, 462, está autorizado e aliança que foi pista 1-0, já pode estabilizar. Autorizado, X-ray da 10, 4-4-4, já pode estabilizar. Chame na taxiway Delta. Intercepção, final da 1-7 Delta. Quilômetro 11, condições de manter a presente velocidade até mais próximo da pista? Afirmo. Sim, já está em quilômetro 11. Continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Afirmo. Tugou no 884, autonomia de 2 horas e 10. POV 180, 180, até na esquerda. Até o Delta. Tá, 84. Primeiro no 2. Confirmando o força aérea 20 no 2. Gente, aguarda só um minuto. Aí 27 no 5, confirma estabilizado. Estabilizado no localizador, 27 no 5. Gente, complete a aproximação e chame a torre 1895. 1895, azul 27 no 5. Aeródromo, Mike, Juliette Romeu. Azul 4462, 10 graus à esquerda, essa formação, mais 3 milhas para o Ará Azul. Livre de desvios após voo Duna, reporte estabilizado, azul 4462. 62. Na Índia, aguardando instruções para coordenação com a Infraero de novo portal. Não tem problema, vamos chamar a torre aqui, Infraero. 2009. Pioneiro no 2 na escuta. Na escuta, precisa. Escuta. Confirma, pioneiro? Eu tenho um plano aqui para o pioneiro no 2 para o galeão. Para as 18h30, está pronto, cópia? Está pronto, cópia, pioneiro. Só o 3567 para o pushback de Tarnas. 3567 aguarde. Cruzamento, eixo pista no 7, que está em Farol de Itapuã. Reportarão Farol de Itapuã, vai iniciar o cruzamento, Mike, já tinha o meu. Não, acho que só o 13, vira direita, permanece ali para estacionar. 1-0 direita, 5166 código, 1208 controle. Gente, aguarda na Delta, chama Tunho no 8295, aguarda no ponto de espera da Delta para o translado até o pátio de autoridade. Pegou 6227, achamento, está pronto para 45 por 5. 327 graus, aguarda a cota. Pensa 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Alexandre Ciccone, 3395, uma boa tarde. Sim, sobrevoo. Após ser autorizado na sequência. Ah, tá vai, já, passarei 2, 2, 3, 1. Azul 9090, confirma se tem referências de visuais com solo? Confirma, referências de visuais com terreno para a visualização da Azul 9090. Gente, Azul 9090, plano ISR cancelado, Azul 1815, desça a critério para o estudo de tráfego de João dos Alves, pode cruzando 4.500 pés. Azul 9090. Azul 4462. Azul 4462, complete a final e chame o Torre Salvador 118, decimal 95. 1895, boa. Fala 211. Direita 211, azul 4279. Agradece a colaboração, livrou, sobrevoou, instala mais com o próximo farol de Itapuã, Mike Silete Romeu. Tem chute o meu cliente. Boa tarde, Azul 4462. 4462, Senegal no 0, no 6, autorizado, fita no 0, 1, 0 grau, 1, 2, 1. E depois no 0, 4462. Salvador, bom dia, o Azul 4272. Eco Delta Fox, aguarde cota número 3. Confirme o 2715 da Azul, Alfa Kilo Parte 3, fica atento ao balizador e aeronave da passageira na entrada do Parte Principal. Gente, autorizado Alfa Kilo Parte 3 para o Azul 2715 do DAP. Mais um daqui foi eu. Fala, passageiro do 223, autoriza a ingressar na atmosfera? Negativo, vai seguir com o número 2 aeronave da Gol, performance maior. Mesma curva, está prestes a iniciar o táxi através do portão 9. Certo. Livrou a torre no farol de Itapuã, vai que pro de Pito Azul. Gente. Aí que está chamando. Se decimal 95, a gente no 0, 1, 6. Faz o quê? 1, 0, 1, 6. Faz o gol 907, autorizar o Pátio, e a máscara da 9035, e o 16, a 84. O 2009 é o solo voltando? Prossiga, senhor. 2009 é marcando a presença no 07. Nossa intenção é desmarcar e dar o chamado para o Tibete. Gente, porém, acredito que seja necessário um novo plano. Vou entrar em contato com a sala IS para averiguar a possibilidade. Afirmativo, senhor. Nossa intenção realmente, eu acredito que não mais de 5 minutos, tá ok? Até o pátio militar, corrigindo, pátio autoridade. Ainda dá-se a pátio autoridade, remota 1-4, já possui nossa autorização? Confirme. Ocean Air 6227. Já 227 agora é só uma refugiada anteriormente devido à necessidade da atenção do controlador para uma outra situação aqui no solo. Já será copiado, prepare-se a da El Livirume para o galera. Bael Liderume, sem problema, aguardando 6227, tá pronto aqui na 14. Se autorizado, inicia o push e copia a autorização no táxi. O passarelo 2231 segue o Boeing da Gua até o ponto de área com o número 2, o ajuste 90 no meio, turno 9 do final. Na retaguarda do Gol, 1186 na passarelo 2231. Fala, Brasil, 4462, Brasil. 209 se modularam mesmo tempo. O azul 4462, Alfa mantém a sua Juliette. Alfa mantém a sua Juliette, 4462. A sua Juliette é o número 4 para a Costa Guarda. Gente, mas Juliette, como eu informe é o ponto total de voo? Seguindo a via, Europeia Novembro 857. Nível de voo 360, saída da El, Leda e Irume, decola da 10 direita. Código 5157, controle Salvador no 201. Tem possibilidade de copiar o transponder e o controle de saída. Entendeu? Autorizado Galeão 360, da El, Leda e Irume, da 10, 6227. Juliette, como eu confirmo, está mantendo 200 pés sobre a água? A 227, cortejamento correto, código é o 5157 e o controle Salvador do 120 decimal 80. 2080, controle 5157 no transponder, 6227 totalmente pronto na 14, pushback acionamento. Gente, aguarda só um minuto. Motion 6227. Grato, guarda. Motion 6327, pronto, Flávio. Autorizado, Gels, via Golf 677. Saída coral, decolando da pista 10, com curva à direita. O código é o 5176. O controle Salvador 120 decimal 80, confirmando o nível de voo 240. A saída será a saída da El Coral. Da El Coral, com curva à direita. O Chanel é 327, controle 120 decimal 80. Afirmo 240, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento 03. Chané, confirmando o TAN 3567, autorizado se tiver acionamento 04, chama o táxi. Passa pro táxi, 3567. Azul 4462, mantém essa da Juliette. Mantém essa da Juliette, 4462. Com 1834, agora sim, decolagem autorizada, pista 10, 10 graus, 121. Colagem autorizada, com 1834. 109, totalmente pronto. 2009, aguarda só um minuto. É, já sei se você. Número 2, Golmo 620. Mantenha a minha chegada. Chanel 6314, acionando indicação, desce a via chegada. Mari, para o nível 070, ajuste no 016. Número 3, na aproximação, mantenha o perfil da chegada, Chanel 6314.